Aquelas mãozinhas em cima, São Paulo, por gentileza. Pra que eu fui beber? A crise de saudade atacou. Esconde o meu celular, por favor. É que bateu a recaída e o sentimento ficou sonso com a batida. E o orgulho afogado na bebida, pedindo help pra sua vida. E essa ligação é que o uísque fez um pit stop no meu coração. E quando eu bebo dá vontade de ligar. Se eu ligar eu sei que não vai me atender. E se não atender aí eu vou chorar. E se eu chorar eu volto a beber. Me atender, e se não atender, aí eu vou chorar. E se eu chorar, eu volto a beber. Eu volto a beber. E joga as mãos pro lado, pro outro, pro lado. Yeah, yeah. Aí, pra que eu fui beber? A crise de saudade atacou. Esconde o meu celular, por favor. É que bateu a recaída e o sentimento ficou sonso com a batida. E o orgulho afogado na bebida, pedindo help pra sua vida. E essa ligação é que o uísque fez o pit stop no meu coração. E quando eu bebo dá vontade de ligar. Se eu ligar eu sei que não vai me atender. Se não atender, aí eu vou chorar. E se eu chorar, eu...